Aí um super CDzão dedicado, e o Cardenal e o Moab, hein? Galera percorrendo a 153 aí. Segura, Cardenal, segura, Moab. É a galera que carregou no Ceasa de Goiânia pra Danizeu do Pará, hein? É o Moab e o Cardenal, pensa no piseiro. É a galera carregando repolho por todo esse lindo e belo Brasil, hein, migão? É mais um CDzão dedicado aí, galera de Sombrio, hein? Sombrio, Santa Catarina, DJ. Segura, Sombrio. Oh, yeah. Agora vai pegar ali a bolinha d'água pro Rio de Janeiro, hein, migão? Pensa no piseiro. É mais um CDzão dedicado ao povo que percorre a 153. DJ Wagner, o próprio original por aqui, migão. Meu novo arcudo do DJ, hein? DJ Wagner, estúdio Pug Mix, arroba rotmei.com. Abraço, Misa ali. Alô, Gedão. É a galera curtindo só as melhores por ali. Ui. Um abraço, meu Josi, né? Acaba com o nome de Josi. Mais um cliente do Guaraná Jesus. Segura, Josi, bandido. Aí a professora falava, Josi, presente. Falou, galera de Sombrio, um abraço aí. Tem mais um CDzão dedicado ao Cardenal e o Bob. Vai vendo, piseiro. Abraço, Nilciso, adesivos, hein? O melhor adesivos do Brasil, migão. Vai vendo.